Em algum lugar da Terra, um pai é surpreendido com a doença grave da sua filha, popularmente conhecida como vira-pó. Quando em estado terminal, a filha se despede. Estou me dissolvendo. Socorro! Preciso de um médico. Não há o que fazer. Você foi acometida com uma doença grave. Veja, ela está sumindo. Nesse momento, o pai se desespera. Não quero mais, Vivinha. Ela se foi. A vida não vale mais a pena. O pai ingere uma quantidade grande de remédios. Cai em sono profundo, surgindo em outro planeta. Onde estou? Que lugar é esse? Surgem criaturas estranhas e o pai é surpreendido. Quem são vocês? Somos de Marte e sabemos tudo sobre vocês. Sabe? Sabe de minha filha? Sabemos, e sua tristeza não faz sentido, pois a doença de sua filha é obra nossa. Chamamos ela até aqui, agora trouxemos para você. Onde ela está? E por que fizeram isso? Estamos reproduzindo seres estranhos de outros planetas. O alienígena saiu e pegou uma das filhas. E o pai vê, fica ansioso e fala. Podemos voltar? Por que não? Mas, por favor, eu tenho muitas saudades. Estou com minha filha. Como assim? Duas? As criaturas são trazidas pelo alienígena. E aí, de repente, surge o som de uma rádio. Transamérica tocando o melhor do ritmo. Transamérica. Continua. Participaram desse programa o professor Felipe. Professora Maria Júlia, aluna. Gabriele, Maria Isabel, professor Luciano, Gabriel Oliveira. Até a próxima. Surpresas da vida.